Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar, o tatinho do seu toilha do coro. A discoteca do Cleitão hoje traz o grupo Flomulengo. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre da composição, o Edelson Moura. A frase irretocável da radialista Deise Lustre, lá do Rio de Janeiro. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 16, Deus está sempre comigo. A dica do programa de hoje... vou te ensinar a fazer um prato saboroso, viu? Você vai aprender a cozinhar hoje. É para cozinha fácil, é para quem não sabe cozinhar, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e Maria Bethânia. E a Lorota... a Lorota, bom. O lugar certo de beijar. Você sabe qual é o lugar certo de beijar que deixa as mulheres tudo doidas? Vou te ensinar daqui a pouco, tá bom? No programa de hoje eu vou receber pela primeira vez o cantor Moacir Freitas. Está visitando Brasília, veio aqui ao nosso programa e nós vamos falar sobre o novo trabalho, o novo CD que ele está lançando. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Rio Negro e Solimões, só lembranças. Quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, sempre o pior momento. Coração se faz minha gente, sem rumo, sem horizonte, nos trilhos do pensamento. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada se perde nas madrugadas, silêncio das esquinas. Depois de uma despedida entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembranças ficarão em mim. Que teve fim. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Nas madrugadas, no silêncio das esquinas, depois de uma despedida entre o coração e a vida, a

amigos vão comer. Não posso negar que meu amor nunca foi seu. Afirmo que já dividi minha cama com você. Afirmo que ninguém jamais me deu tanto prazer. Afirmo que meu corpo toda noite deve ser. Confirmo que o seu amor ainda é meu. Cada beijo é um carinho sobre as folhas da paixão. Cada abraço é um elo que acorrenta a solidão. Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu. Cada gozo é uma abelha que desfruta todo o mel. Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga. É uma vela que acende e vento nenhum apaga. Não posso negar que você sempre foi minha metade. Meia hora de distância é um ano de saudade. Negue que eu nunca fui sequer sua paixão. Negue que seu beijo nunca se cruzou com meu. Não posso negar que meu amor nunca foi seu. Afirmo que já dividi minha cama com você. Afirmo que ninguém jamais me deu tanto prazer. Afirmo que meu corpo toda noite. Seu amor ainda é meu. Cada beijo é um carinho sobre as folhas da paixão. Cada abraço é um elo que acorrenta a solidão. Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu. Cada gozo é uma abelha que desfruta todo o mel. Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga. É uma vela que acende e vento nenhum apaga. Não posso negar que você sempre foi minha metade. Meia hora de distância é um ano de saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Cleiton e Camargo, Negue Se For Capaz. No próximo bloco, eu vou conversar com o cantor Moacir Freitas. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu prometi no início do programa que eu ia conversar aqui com o Moacir Freitas. Ele é cearense de Maranguape, ele é simplesmente conterrâneo do Chico Anísio. Eu achava que era só o Chico Anísio que tinha nascido em Maranguape, tem pelo menos dois. vou te contar, né? Diz que Fortaleza fica na Grande Maranguape, lá do Ceará. Estou recebendo hoje aqui pela primeira vez o Moacir Freitas. Tudo bom, Moacir? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né, pelo convite. Né? Então, é como você falou, Maranguape está na Grande Fortaleza, né? Nasci lá, sou um cearense de nascimento e um paulista de coração. Você está em São Paulo? Você foi para São Paulo com que idade? Rapaz, eu vim com 11 para 12 anos. Você veio sozinho ou veio com a família? Eu vim sozinho. Foi uma batalha, viu? Você veio de Pau de Arara? É. Bem, como diz na gíria, né? Pau de Arara, para quem não sabe, é o seguinte, o pessoal se desbancava lá do Nordeste para cá, vinha de caminhão. É. Na carroceria do caminhão, botava-se uma lona em cima. Exatamente. E vinha de qualquer jeito. Né? Até chegar. Chegava aqui, o que aparecia era lucro. E era o grande sonho, né? Vim para São Paulo. É. Eu sempre digo o seguinte, que ninguém sai da sua terra se não for tangido pela necessidade ou pelo espírito de aventura. Mas o espírito de aventura é pouco, é mais pela necessidade mesmo, pela né? Pela necessidade, exatamente. E aí chega um menino em São Paulo, você foi fazer o quê? Fui trabalhar na feira, fui trabalhar... Olha, é como diz... é praticamente um livro, né? O programa fica pequeno para relatar tudo. Então nós vamos resumir, já dá, né, para o ouvinte entender realmente que a gente tem estrada, né? Aí você vai, você mas não tem e, apoio. E a música? Você tem alguém na sua família que é músico? É, eu tenho tio, tenho primo, né? Mas acontece que já naquela, com 6, 7 anos, eu gostava daquelas quermesses, né? Fazia aqueles barulhos e tal. Você gostava de cantar? Gostava e tal, tal. E quando vim, mas não tinha oportunidade, né? Porque não tinha, fui morar na pensão, né? Aquela coisa toda, né? Aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, depois estudei um pouco e tal. E quando surgiu a primeira oportunidade? A primeira oportunidade eu gravei pela Copacabana, né? Gravei o disco de vinil, né? Falou o Bolachão, né? Graças a Deus. Lá no tempo, seu Adiel, Adiel, do Rosvaldo. Isso. Aí depois veio a mudança, né, dos anos 90 para cá, a política, né? Então foi mudando tudo, né? Infração lá em cima e as gravadoras foram modificando tudo, né? A pirataria acabou com as gravadoras tudo? Também. E eu dei aquele espaço, né? Aquela. Por quê? Fazendo barzinho na noite e tal, mas não era o suficiente para sobreviver. Então a gente tinha que trabalhar até quinta-feira para deixar o fim de semana para completar. Bom, vamos fazer assim, deixa eu trazer aqui uma música, a composição do Carlos Mendes. Eu recebi a visita dos dois. É, e ele é, né? Meu padrinho, ele é meu produtor. Você tá bem de padrinho, né? Tô. Então tem uma música aqui que o Carlos Mendes escreveu e o Moacir Freitas gravou, na verdade, em homenagagem a todas as mulheres, né? Então você vai curtir aí, Moacir Freitas, Manicure. Através desta canção quero lhe dizer: manicure, manicure, eu estou apaixonado por você. Minhas mãos ficaram lindas e meu corpo arrepiado, o teu gesto provocante, eu fiquei alucinado, os meus olhos lagrimando, e assim estou com meu coração apaixonado. Manicure, manicure, através desta canção quero lhe dizer: manicure, manicure, eu estou apaixonado por você. Quando eu passo pelas ruas, vejo escrito no salão: aqui tem lindas manicures pra chamar minha atenção. Fico tenso de ciúmes de ver suas mãos acariciando outras mãos. Manicure, manicure, através desta canção quero lhe dizer: manicure, manicure, eu estou apaixonado por você. Eu estou apaixonado por você. Eu estou mostrando o trabalho do Moacir Freitas, Manicure. Esse disco seu aqui é que número, hein, Moacir? Quantos discos você já gravou? E CD é o número 3. Número 3, né? Mas antes teve os Bolachões. Exatamente. 78 Rotação, você chegou a gravar 78? Não, né? Não. Foi direto no vinil, né? Foi direto no vinil. Aí depois, por força maior, né? Eu dei uma parada, fiquei lá alguns anos, né? Foi justamente nos anos 90, até a coisa se normalizar. Depois eu me casei, né? Não vou dizer que eu não sou casado, né? Não tem outro jeito, né? Eu não posso ficar sem mulher, né? Entendeu? Bom, e a influência nordestina, onde é que está a influência nordestina aqui na sua música? É no brega? Não, aqui está mais no brega, no romântico, né? É. Porque a música romântica eu acredito que não cai nunca, né? Nunca, nunca. É. Porque o ser humano nunca vai deixar de amar, nunca vai deixar de apaixonar, levar chifre, tomar um pé na bunda, né? Então, aí ele ama mais, né? É aí que o negócio. Fica mais gostoso. Aí, né? Se não fosse isso, não tinha nem música romântica, com né? Com certeza, é. Então vamos trazer aqui uma composição do Eldon Brito e do Mano Araújo, desse novo CD do Moacir Freitas, Você é Minha Estrela. Hoje acordei apaixonado, com saudades de você. Vou cancelar qualquer compromisso, pois estou doidinho pra te ver. Vamos tomar um chope naquele barzinho, aquele vestido que muito marcou nosso primeiro encontro, cheio de ternura, quando eu te entreguei o meu grande amor. Você é a minha estrela, canção preferida, a dama da noite, a minha bebida, é tudo que um homem sempre desejou. Você é a minha estrela, canção preferida, a dama da noite, a minha bebida, é tudo que um homem sempre desejou. Tomar um chope naquele barzinho, use aquele vestido que muito marcou nosso primeiro encontro, cheio de ternura, quando eu te entreguei o meu grande amor. Você é a minha estrela, canção preferida, a dama da noite, a minha bebida, é tudo que um homem sempre desejou. Você é a minha estrela, canção preferida, a dama da noite, a minha bebida, é tudo que um homem sempre desejou. Rapaz, o homem tá apaixonado mesmo. Moacir Freitas, Você é Minha Estrela. E você de vez em quando vai lá no Ceará, vai lá no Nordeste, ou você é daqueles filhos desnaturados que não voltou lá mais? Não, é sempre uma vez por ano, né? Essa é a tradição, né? É a tradição, não pode deixar de... As comidas regionais de lá também, né? Porque eu gosto muito da comida mineira, né? Não vou negar nunca que gosto muito da cozinha mineira, mas a comida lá do Nordeste também é muito boa, né? Você não vai querer comer um cabrito, né? Aqui é cabrito, lá é bode, né? Agora, o problema do cabrito é que você precisa de pelo menos dois, né? Tem que ter um para segurar. Mas realmente a comida mineira, eu que sou mineiro, a comida mineira é muito boa, mas a comida do Nordeste também, né? Também. Todas as suas regiões têm os seus encantos culturais, né? O Brasil é rico, né? O Brasil é maravilhoso, né? Se a gente mudasse a classe política, isso aqui ia ser o paraíso. Nossa! Bom, eu vou voltar daqui a pouco para a gente mostrar mais algumas composições aqui desse novo trabalho do Moacir Freitas. É já já! Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Eu estou recebendo aqui o Moacir Freitas, esse cearense lá de Maranguape, que tem toda uma vida, uma história lá em São Paulo. Ele percorreu o caminho natural de todo o nordestino, né? E o Moacir, eu sou muito amigo do Frank Aguiar, até o pessoal às vezes me chama de Frank. Eu digo, não, o Frank é o primo rico da família, né? Eu sou do outro lado, né? Ele só apoia ele. É, e ele teve aqui em Brasília, né? Ele era deputado aqui. É. Teve, e eu encontrei com ele numa solenidade. Não, ele não era deputado ainda, ele ia ser candidato a deputado. Uhum. E eu apresentei para ele o Ivan Moreno, um amigo meu, e o Pedro José. E disse para ele, olha, você vai ser candidato? Ele falou, vou te dar uma música para te ajudar a eleger. E dei para ele uma música desse do Ivan Moreno e do Pedro José, Canção de um Nordestino. E ele gravou, sabe, uma música realmente, uma letra maravilhosa, daquelas que faz o nordestino ter muita saudade lá da sua terrinha, né? Porque é impressionante como as nossas raízes têm influência sobre a gente. Chega numa hora que você tem que voltar lá. Com certeza, é. Você volta, chega lá, os compadres e tal, um bocado de gente já morreu, aí você volta lá, chega na casa que você morava, já não tem mais, já tem um prédio no lugar que ele tem, mas é bom, você tem que voltar, né? Para reabastecer. Né? É verdade. Agora, lá em São Paulo você canta muito em barzinho? Não. Agora só shows mesmo, né? Agora tem que já pegar a estrada, né? Agora eu estou de dupla com o Carlos Mendes para viajar em dois, né? Certo. Mas cada um canta... Perfeito. É, entendeu? E dorme em quarto separado também, né? Não, jeito, não tem jeito, né? Não, não, porque agora está na moda, agora com essa nova lei, pô, né? O pessoal tá saindo, né? O pessoal tá saindo do armário e tal, né? Então eu falo, gente, arranja um rapaz bom para casar, né? No caso... Tá na moda, né? Tá na moda, é. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou tocar aqui essa composição do Carlos Mendes... E da Carmen Lima, da Carminha, né, que está visitando a gente também. É a faixa 19. Rapaz, você não economizou, não. Você gravou quantas músicas aqui? São 19 músicas. É. Essa aqui é a faixa número 19. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo e também com você, um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Aconteceu comigo e também com você, um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Este amor era tudo que eu encontrei nesta vida. Leu minhas cartas, conheceu meus segredos, fez parte de mim. Esta é a minha história que eu preciso contar. Você vai me escutando e a saudade aumentando pra chorar junto comigo. Aconteceu comigo e também com você, um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Aconteceu comigo e também com você, caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. vida. Leu minhas cartas, conheceu meus segredos, fez parte de mim. Esta é a minha história, que eu preciso contar. Você vai me escutando e a saudade aumentando, pra chorar junto comigo. Aconteceu comigo e também com você, um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Aconteceu comigo e também com você, um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Aconteceu comigo e também com você, um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Um caso de amor que me fez feliz e depois me enganou. Maci Freitas cantou Aconteceu Comigo. Ô Maci, chegou a hora agora da gente anotar, né, o seu telefone, passar pro pessoal. Né, são os mesmos números do Carlos Mendes, ou são números separados? São Paulo 011, né? Isso. É 38-26-4180. Anote aí, ó. 11-38-26-4180. 38-26-4180. E você tem celular também? 37. Quanto? 3337-1076, São Paulo também. Mas esse é fixo, né? É fixo, é. Agora tem onde eu moro, porque eu São Paulo, mas eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Conheço Santa Bárbara do Oeste, já tive lá. Então lá é 019. Há muito tempo eu tive um embendengo lá. Arranjei uma moça lá. Que beleza. Tá. Essas coisas que acontecem. Também, mas faz muito tempo. Ixi, é uma estrada bonita ali, viu? Então, Santa Bárbara é 019, né? Isso. 3407-0634. 3407-0634. Você não tem o celular, não? Tenho. Dá o celular, hoje, porque hoje em dia lá tudo... na região é 19 também, né? Certo. Só tem que pôr o 9 também agora. Certo. É. Então, 019, né? 97-47-1509. 1509. É, então, vivo. Então é 9974. Isso. Não. 9947. Aliás, é isso mesmo. Perdão. 97-47-1509. Deixa eu tocar mais uma aqui. Essa aqui já foi um grande sucesso, né? Essa música é apaixonada. Composição também do meu amigo Sebastião Ferreira da Silva e do meu xará aqui, o Cleiton querido. Uh-huh. Né? É? Amor, amor, amor, amor. Em mim você plantou amor e em mim fez nascer novamente a ilusão. Você conseguiu dar a vida, fazendo sorrir o meu coração. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. você me levou por caminhos, tirando os espinhos, só flor deixou. E juntos andando na estrada, esquecemos que nada pudesse mudar. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, clamei por você. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Amor, amor, amor, estou aqui, aqui, aqui. Amor, amor, amor, espero por ti. Eu mostrei aí Moacir Freitas cantando Amor, Amor, Amor. Moacir, muito obrigado pela sua visita. Que Deus te abençoe e dê muita... Um abraço pra Carminha. Entendeu? Carminha é minha amiga de 300 anos. Que é ela que cuida da gente. Aqui em Brasília, o telefone da Carminha é o 61-8460-4812. E se você não teve tempo de anotar, o meu telefone, você já sabe que é o 61-99-81-3601. Você me liga que eu passo com calma aqui. Tá bom? Muito obrigado. Vai com Deus, viu, Maci? Muito sucesso pra você. Um abraço pra você. Gente, eu só vou sortar ele ali e segurar meu cachorro pra não avançar nele. Meu cachorro anda doido pra comer um cantor brega, mas eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, você sabe que nós somos igualzinho uma planta, né? Se não podar, se não tirar os bichinhos, as pragas, se não botar um adubozinho, não vai, né? A gente é a mesma coisa, a gente tem que cuidar, né? O tempo vai passando e não tem como fugir das marcas do tempo, não, mas tem como amenizar. Eu estou falando tudo isso para chegar em Puro Ômegas. Puro Ômegas é uma inovação extraordinária que está encantando todas as mulheres de bom gosto do Brasil. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma maravilhosa linha de hidratantes. Puro Ômegas, que tem ômegas 3, 6, 7 e 9, é a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e da sua saúde. Conheça e adquira toda a linha de produtos Puro Ômegas. Entre aí na loja virtual www.saudecombeleza.com.br www.saudecombeleza.com.br. E se você quiser comprar ou ser um representante aí na sua cidade do Puro Ômegas, ligue no horário comercial de 8 da manhã às 7 da noite, 61-3532-6993. 61-3532-6993. Puro Ômegas vai deixar você com muita saúde e com muita beleza. A dica de hoje do programa, eu vou te ensinar a fazer carne de sol na moranga. Ei, mas é bom isso aqui, viu? Você pega uma moranga média, limpa, tira a semente, né? Você não racha ela no meio, não. Tira só uma tampa por cima, assim, viu? Aí você pega 1 quilo de carne de sol cortada em cubinhos, 1 xícara de chá de cebola picada, 1/2 xícara de chá de pimentão picado, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 xícaras de chá de tomates maduros picados sem semente, pimenta bodinha a gosto, 6 colheres de sopa de óleo, 1 litro de água, sal a gosto. De repente, né, se a carne, a carne de sol estiver salgada, não precisa nem botar sal, não. Dá uma olhadinha antes. Meia lata de creme de leite e uma colher de sopa de farinha de trigo bem cheia, dissolvida em meia xícara de água, uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Vou repetir isso aqui, ó. Uma moranga média limpa e bonita, um quilo de carne de sol cortada em cubinhos, uma xícara de chá de cebola picada, meia xícara de chá de pimentão picado, uma xícara de chá de coentro picado, uma xícara de chá de cebolinha picada, duas xícaras de chá de tomates maduros picados, pimenta bodinha a gosto, 6 colheres de sopa de óleo, 1 litro de água. Se precisar, você põe sal. Às vezes não precisa, porque a carne de sol já é salgada, né? Meia lata de creme de leite, uma colher de sopa de farinha de trigo bem cheia, dissolvida em meia xícara de água, uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Abra a moranga cortando um círculo em torno do talo na forma como se fosse uma tampa, né? Limpe por dentro, tira toda a semente, coloca com a abertura para baixo numa panela de água no fogo, deixando ferver por cerca de 10 minutos para amolecer a moranga. Então você tira tudo, vira ela de cabeça para baixo, põe dentro de uma panela cheia d'água e deixa 10 minutos ferver, 10 minutos. Aí você tira da panela e deixa esfriar. Para fazer o recheio, refogue no óleo a carne de sol, já sem o excesso de sal. Toma cuidado, viu? E deixe fritar até dourar. Junte a cebola, o pimentão, o coentro, a cebolinha, o tomate, a pimentinha bodinha ou pimenta de cheiro. Deixe cozinhar até a carne ficar macia e com um pouco de caldo. Dissolva a farinha de trigo numa xícara de água, junte ao caldo da carne e ferva até engrossar. Junte o creme de leite e misture bem. Aí você pega tudo isso, põe dentro da moranga, tampa com o pedaço que retirou, pincele com margarina e leve ao forno. Retire quando perceber que a moranga está bem macia. Isso demora, viu? Para verificar, use um garfo ou aperte com o dedo protegido por um pano. Isso não tem a pressa, não. Isso é demorado, mas é muito bom. Bom demais da conta, viu? Carne de sol na moranga. Te cantar para o programa do Cleiton Aguiar, ensinando as mulheres a cozinhar carne de sol na moranga. Vê se tem base um trem desse. Pedro Paulo e Matheus, sinto saudades. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Sinto saudades, eu vou as horas pra te ver. Sinto saudades, o amor, tô louco, louco pra amar você. Volta logo, amor, tô louco, louco pra amar você. Volta logo, amor, tô louco, louco pra amar você. Pedro, Paulo e Matheus, sinto saudade. Se você quiser levar esse duplão aí na sua cidade, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. E por esse telefone você contrata também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. No Cantinho do Rei, hoje o Roberto Carlos está recebendo uma figura ilustre, Maria Bethânia, amiga. Amiga, perdoa se eu me meto em sua vida, mas sinto que você vive esquecida de se lembrar que tudo terminou. Amiga, o pano se fechou no fim do ato. Você não aceitou da vida o fato, e desse caso nada mais restou. Por quem você se desespera e chama? Por quem você procura em sua cama? Na realidade há muito te esqueceu. Esqueça, refaça a sua vida urgentemente, que o tempo passe um dia de repente. A gente chora o tempo que perdeu. Amigo, te agradeço por sofrer comigo, mas tento me livrar e não consigo de tudo que esse cara foi pra mim. Às vezes eu penso tanto nele que me esqueço que qualquer dia desses enlouqueço por insistir num sonho que passou. Se acaso eu jogo nas águas desse pranto, me perdoa e peço teu conselho sem te ouvir. Mas ele é tudo o que mais quero e que preciso. É o ar que eu necessito e não consigo, me sufocando se ele não está. Amiga, se quer desabafar, conte comigo. Mas se você chorar, choro contigo. Amigo, é pra essas coisas estou aqui. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e Maria Bethânia, Amiga. Alô, a lorota boa de hoje, você sabe o lugar certo de beijar uma mulher pra deixar ela doida, hã? Vou te ensinar agora. Um homem assim mais ou menos da minha idade, eu tô com 63, uns caboclos, tem uns velhão ajeitado, eu tô um velhão bonito ainda. O caboclo separou da mulher, ele tava casado há muitos anos e tal, e aí ele arranjou uma moça de 20 anos de idade, ele com 60. Aí um dia ele entrou num restaurante, encontrou um casal de amigos, sentaram junto para relembrar os bons tempos, né? Aí o colega ficou impressionado com a moça, e quando as esposas foram pro banheiro, ele não aguentou e falou: escuta, rapaz, como é que você conseguiu a proeza de arrumar uma mulher bonita dessa? Você tá doido? Aí ele, com a maior calma do mundo, falou assim: meu amigo, é o seguinte, para manter um bom relacionamento e para conquistar uma mulher bonita dessa aí, o importante é onde você vai beijá-la. Aí ele ficou curioso, falou assim: uai, é mesmo? E onde é que você beija ela? Ele falou: normalmente eu beijo em Paris, Nova York, Londres, Roma, Veneza, Mônaco. Então esse é o lugarzinho certo de beijar. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Fim de ano, época de festa, de boas, de muitas alegrias, de boas oportunidades, e é isso que eu quero trazer para você, viu? Época de fazer bons negócios. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, né? Você pode, inclusive, se você tiver com capitalzinho, mesmo que você esteja empregado, você pode arranjar uma pessoa e mandar fazer para você, você racha o lucro com ela, né? Você pode ser um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. É uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena, viu? Entre em contato com os telefones 61-9981-3601, 9981-3601, da Vivo ou 61-8143-8802, 8143-8802, da TIM. Entrega via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans.

é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, Jesus Menino de Rua, para os amigos do Sindicom de Goiás, é o Sindicato dos Comerciários lá do Estado de Goiás, lá em Goiânia, que agora chegam para fazer parte do nosso Facebook. A turma do Sindicom, um abraço para vocês, muito obrigado por estarem chegando aqui, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Leonel e Goiá Filho, Flor do Lodo. Madrugada calma e fria, venho a mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventura. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, a tua estrada. Fizeste tua morada e eu quase caí nela também. Por recordar triste passado. Chorar os olhos meus, não posso mais viver a teu lado, mulher flor do lodo. Adeus. Leonel e Goiá Filho, Flor do Lodo, para os amigos da Rádio Sinal Mundial de Rio Fortuna, em Santa Catarina, meus novos amigos do Facebook. A frase irretocável do programa de hoje é da radialista carioca Daisy Lucidi. Se quiser conhecer uma pessoa, não ouça nada do que ela diz, apenas observe as suas atitudes. Se quiser conhecer uma pessoa, não ouça nada do que ela diz, apenas observe as suas atitudes, é a frase irretocável de Daisy Lucidi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Flomulengo. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Quem está chegando no nosso Facebook é a Diana Meirelles. A Diana, outro dia ela entrou comigo, teclando comigo no Facebook. Ela mora em Guanhães, lá no estado de Minas Gerais. Já estava me contando uma história bonita, que ela disse que ouvia o nosso programa. Falou, Cleitão, nunca imaginei na minha vida que eu fosse poder conversar com você, porque você era o meu ídolo, eu era apaixonada com você. O rádio é uma coisa impressionante mesmo, né? Ela é uma morena bonita, Ave Maria, né? E ela agora está me ouvindo lá em Guanhães. Veja você como é que são as coisas. O tempo passa, mudam-se as tecnologias, acabaram com a Rádio Nacional, né? Tiraram os grandes programas de lá, diminuiu muita potência, diminuiu muita audiência, mas aí o Edelson Moura inventou a Rádio Estúdio Brasil e nós estamos juntos novamente, né? Um abraço para a Diana e para todos aqueles que acompanhavam os nossos programas pela Rádio Nacional de Brasília, pela Rádio Nacional da Amazônia e que agora, né, nós nos reencontramos graças ao milagre da internet. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Flomulengo, Minha Vida é Você. Força que ganho quando estou contigo. Eu quero seu abraço, seguir os seus passos. Amor, venha comigo. Tudo que esse amor me mostra é a força que ganho quando estou contigo. Eu quero seu abraço, seguir os seus passos. Amor, venha comigo. Sua lembrança só me dá saudade. Quero viver amor, felicidade. Vou lhe dizer que minha vida é você, yeah, yeah, yeah, yeah. E se quiser escrevo testamento, presenteando com o meu coração. Nas minhas noites terei você na minha oração. Me mostra é a força que ganho quando estou contigo. Eu quero seu abraço, seguir os seus passos. Amor, venha comigo. Tudo que esse amor me mostra é a força que ganho quando estou contigo. Eu quero seu abraço, seguir os seus passos. Amor, venha comigo. Sua lembrança só me dá saudade. Quero viver amor, felicidade. Vou lhe dizer que minha vida é você, yeah, yeah, yeah, yeah. E se quiser escrever testamento, presenteando com o meu coração. Nas minhas noites terei você na minha oração. Sua lembrança só me dá saudade. Quero viver amor, felicidade. Vou lhe dizer que minha vida é você, yeah, yeah, yeah, yeah. E se quiser escrever testamento, presenteando com o meu. Nas minhas noites terei você na minha oração. Nas minhas noites terei você na minha oração. Thank you.